siete destinos, yo volvería a vivir así. Thank you. pro sertão, ô viola, meu bem, ô viola. Eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, ô viola. Sou empregado da leste, sou maquinista do trem. Vou embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola, ô viola, meu bem.